bom, só que tem que ter respeito pra ficar em paz. É o Whindersson, Citroën, tudo faz. A noite cai do lado leste, nego não perdoa. É só ter manha e chegado pra ficar de boa. E nego zoa, passa boa, rende a noite toda. Fica ligeiro só com os homens e os moleque voa. Quebrada louca, pente fino, maluco se acha. E sexta-feira lá na feira roda sem ter nada. Cagota firma, te intima, vende até a alma. Mete a boca em todo mundo e fica na calada. Mas o Judas não se esconde, ele canta, some. Vende moto, olho azul, muda até o nome. Vende Kombi, liga o Johnny, não é super-homem. Vai de bloco sem ter boi, nem pega o bonde. Cobra criada, olho gordo, vende o peixe errado. A hora extra tá no fim, logo vem o salário. Humildade passa longe, ninguém considera. Engolfitada na favela, ganhou uma jega. Se apelar, perdeu, roda se mostrar, morreu. A inveja corre a noite e chega com o breu. Duas quadradas apontadas bem na sua cara. Teve atitude, mete a mão e não pode ter falha. Se o respeito prevalece, deixou ele em xeque. E nem se mete com os moleque, tem nas mobilete. Mas não esquece que a vaidade te engrandece. Olho vivo, zona leste, não se põe em pé. Não vem dizer que não curte o som. Aqui na pista só tem sangue bom. Não vem dizer que curte a solidão. Nem que é fácil, nem de ser ladrão. Um, dois, três, se mostrar fudeu. A conta é alta, o pescoço é seu. Não vem roubar, rodar, nem fudeu. Rap, que se chama borracha, olho nos moleque. Sexta-feira na calada, eu sou mineiro bala. A barca fosca só encosta e os moleque vaza. E a rota paga de santa, disse que nem sabe. O mesmo piso choque, o mesmo piso gade. Quebrada louca, só rateira, onde a morte voa. Se é de menor, fica esperto e nem abre a boca. E na esquina tá bem quente, o movimento em cima. Os cortador fica ligeiro, olho na polícia. Se a fita é boa, tá em cima, nego não dá mole. Destrava os bico, é agora, louco dá o bote. Sai no pinote, baixa o vidro, liga o escorte. Fita maldada, foi casinho, esquece o recorde. E lá na feira o bicho pega, as donas tão de olho. Querendo os carro, moto louco e os cordão de ouro. A da garupa leva direto pro matadouro. Empina a bunda e nem dá ideia pros pescoço. Retorno de Jedi, se liga nas MK. Depois do susto tá de volta, louco Christian Mar. Se vacilar é mal, desenrola e paga um pau. Quando o nego ganha fama, tá perto do final. Mas é normal, quando as onças que fala mais alto. Tá tudo certo, tá tranquilo, é a lei do asfalto. Mas não demora, desenrola, você sai da toca. Sete vacas tão descendo, hoje vai ser foda. Não vem dizer que não curte o som. Aqui na pista só tem sangue bom. Não vem dizer que curte a solidão. Nem que é fácil, nem que ser ladrão. Um, dois, três, se mostrar fudeu. A conta é alta, o pescoço é seu. Não vem roubar, rodar, nem fudeu. Rap, e se chamar por racha, olho nos moleque. Dinheiro é bom, ah, eu quero ver. Pagou e sumiu, alguém aparecer. As carretas é louca, atitude é mais. Se a esmola é pouco, santo pede mais. Din, din, don, se no bar tá louco. Quem deve já se liga, a hora chegou. A vida é um jogo, é só saber jogar. A sorte tá voando, é só tu atirar. Vida de novo, de tudo, um pouco, minuto, não posso ficar. De risco, bobeira, maluco, se liga, se passa e te pegar. Mulher bonita, dinheiro no bolso pra lá de Bagdad. Nem tudo está perdido, o nome do show é começar. Os homens tão na cola, nego, vê se não demora. O celular tá grampeado, já faz umas horas. Então aí fudeu, os cana chega com o breu. Toma cercada, estoura a porta, nem se escondeu. Se vagabundo tá no lucro, os cana cresce o olho. Roda cromada, só no talo, eles fica louco. Só dá um tempo, a onda passa, a poeira baixa. Enquanto isso, fica fora, deixa a quebrada. O farol brilha no horizonte, deve ser Xenon. O vulto negro vem de blazer, só vê o neon. Tá de volta, negro, correria é pra quem pode. Cumprimenta, dá licença, desce uma dose. Os homens já se ligam, carcará já tá em cima. Filma a carreta, paga um pau e nem pede propina. Quem corre à noite fica esperto, sempre tá ligado. Só um vacilo, vai de bloco, morto arrastado. Só pra quem tem o dom, se a grana vir é bom. Respeito é a chave, dom, se liga no som. Sexta-feira, zona leste, tudo acontece. Mas não esquece que a quebrada não se põe em teste. Não vem dizer que não curte o som. Aqui na pista só tem sangue bom. Não vem dizer que curte a solidão. Nem que é fácil, nem de ser ladrão. Um, dois, três, se mostrar fudeu. A conta é alta, o pescoço é seu. Não vem roubar, rodar, nem fudeu. Rap, e se chamar por racha, olho nos moleque. Dinheiro é bom, ah, eu quero ver. Pagou e sumiu, alguém aparecer. As carretas é louca, atitude é mais. Se a esmola é pouco, santo pede mais. Din, din,